minha voz no calo, não sou otário, burguesia do caralho. Sem medo eu falo, a podridão domina o seu ciclo. Seu estilo de vida pra me fede. Você abafa, despreza a plebe, mas no seu interior a pobreza te fere. Você propôs a pena de morte, mais um de seus esquemas para acabar com o pobre. Mas minha gente é forte e supera seus cortes. Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. Quando minha gente se quebra e requebra para ser pôr o pão na mesa, sua lixeira transborda alimentos, não é sua fartura que me incomoda, e sim a sua hipocrisia é que me sufoca, burguesia idiota. Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. A burguesia fede. Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. A burguesia fede. Graças à sua maldita ganância, não podemos mais alimentar esperança. Sua mania de grandeza, fazendo de tudo pra nos deixar por baixo. Burguesia do caralho, tem a polícia à sua disposição. Não por você estar encoberto de razão, é que o seu dinheiro fala mais alto. Burguês cuzão, me dói ver tanto poder em suas mãos a favor da nossa destruição. Na verdade você tem pavor de ser brasileiro. Outra vez você está perdendo. Sua arma é seu intelecto. Menor já ver você falar com certo ar de seriedade, prendendo nossas atenções. A sua falsidade, a mídia está a seu dispor, nos mostrando como pobres, coitados, delinquentes ou incapacitados. E suas imagens como homens de fibra e coragem, quando na verdade são os pobres é quem dão o sangue. Burguesia infame. De menos crime é o nome, a ideologia é forte, se liga aí mané. Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. A burguesia fede. Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. A burguesia fede. Descarrego o que está preso para doer no interior de quem nos dá o desprezo. Nos intimidar é bem do seu feitio. Lhe encarar é pra poucos, dos muitos que têm a vida por um fio. Assim como eu acendi o pavio, a minha paciência já se explodiu. A sua mente só habita dinheiro. Dinheiro compra o homem em todos os sentidos, mas interiormente não traz benefício. Ser pobre é sentir na pele suas sujeiras, burguesia nojenta. Quando moleque, seus herdeiros são marionetes. Assim que cresce, se veste e não se esquece de se perfumar. É claro, tradição familiar. Esnobar, esnobar, esnobar. A burguesia quer dominar. A burguesia fede e nos impede de respirar. Nos sufoca, encurralar é a sua meta. A burguesia é esperta, fake alerta. Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. A burguesia fede. Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. A burguesia fede.